Foi boa, azul 4107, passando a altermarca. Tá certo. Aguardando pista livre, continua a aproximação e a porta avistando, 4107. Sete. Alfa, repartição de Silvestre, boa noite, meu amigo. 084, call Recife Center, frequency 12685, enable 12545. 12685 or 12525, Recife, Europa 04, Rio Grande do Norte. Recado 12545. 12545, obrigado, bom dia. 9082, chame centro Recife, 12685, alterna 2545. 2685, até 9545, 9082, boa noite. Final corta 4107. Livre pouso pista 10, 140 graus, 49. Livre pouso 4107. Solo, ground zero to two on gate 10, passing push and down. Clear to push back, set up, come clear tanks in Portugal 02. Push and down, level 2, call it for tanks in ground 02. 2224, identifique, chegada a mare, reporte para descida. Reportaria para descida, nos autoriza pro TAP ou Duna. O 2224 é o número 3, mantenha a mare. Obrigado. Torneão 3600, qual é o número da aproximação? Firme. São 3600, qual é o número para a nossa aproximação? Número 2. A próxima Juliette, boa no 868. Juliette, Juliette para o portão 7. Juliette, portão 7, boa no 868. Boa noite. Salvador, muito boa noite. O azul 2774. Ponto de espera da 1-0. Paciente do azul, aguarde instruções. Vai aguardar, azul 2774. 4107, aos 49, direito 121, no décimo 9. Direito 21, T24 autorizado direto ETAP. Direto ETAP, obrigado. Lima Quilo Bravo, informe para descida. Mais uma milha para descida. Quem no ideal desça para 2000, está livre LS, informe estabilizado. Quilo Bravo, livre LS, informe estabilizado. 2020 permanece Lima Quilo Bravo. Firme. Ajuste em Salvador, 1020. Gente, vai iniciar a descida. 224, 150 graus, 49, livre decolagem. Livre decolagem, 224. Passaria do 2224 para início de descida. 224, desça ao 060. Ao 060. mantém o 2774. Ali mantém o 2774. Guarulhos 400, decola da 10, curva direita, da El Leda Bidev, Euforiuski 50 até Vitória e após conforme. 5410, transponder 1208, controle. Salvador, boa noite, Oceanair 6224. Decola da 10 com curva direita, da El Leda Bidev, apelido 50 até Vitória, transponde 5410, 208, controle. Correto, já está pronto para o push? Afirmo. Autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 9890. Pode prosseguir, cartão. Negativo 4107, mantente da Juliette. Aeronave da Portugal já vai iniciar o táxi, puxando o portão 10. Boa noite, general. Aguarde instruções. É, o clear taxi vai April 1, taxiway India, on holding point, call tower. 1-1-8-9-9-5, altimeter 7-1-0-2-0, have a good flight. April 1, via India, 1-1-8-9-5, episode 0-2-2. Muito obrigado. Até a próxima. Azul 4107 após o Portugal, ingressa Juliette, portão 9. 7 após o Portugal, ingressa Juliette, portão 9. Vamos com o 1-3-4-7, posição 2. 1-3-4, aguarde. Aguarde. 9-5. Oi, 9-5, bom dia. 3600, desça para 2000-1020, para o Edizona. LS. Ok, 2020 pro Odiduna, autorizado LS, distância 3600. A base, pela direita, pistola 7, Lemão Quilobrão. Ok, não será possível devido às condições, ok? Está operando instrumento, então não pode circular para 17. Reporte avistando. Pessoal, obrigado, vai salvar o som. 1774, chame o controle 1208. 1208, boa noite, bom serviço, 2774. Controle Salvador, boa noite, 2774 Azul, decolado na sua escuta. 2774, suba 1-80, saída Coral. Coral 1-80, 74. Pastor 2-0, para Recife 190, número 2 cópia, prepare a conde. 02 para a conta, preparando o conto, pastor 2-0. O 3305, 180 graus, 4 nós, decolagem autorizada, pista 10. Autorizado decolagem, 90, 133. 1098, identifique chegada Mari, vou na Proditap, descendo ao 050. Azul 2774, informa que vai ter que manter para o 200 por 10 milhas, evitar formações. Livre de desvios após o coral. Livre de desvios após coral, 2774. Oi. 750 pés, leva quilograma. Tudo ativo, livre pouso, pistão no zero. Dá uma olhada, 180 graus, 04 lá. Uhum. 5 ao 56, 1208, bom. Boa noite, da 3305. Controle da 3305. 3305, suba ao 330 na Prodigiamo. Prodigiamo 33. Saiu do 2224, desça para 3000 pés, 1020. Descer para? 3000 pés, 1020. 3.020. Qual seria a previsão pro voo 1.1.3.4.5? 3.27, sempre o 57, ao parte 5? Nada mais, tá? Gente, chame o solo à direita, 1219. Tenha uma boa noite. 29, boa noite, obrigado. Do Rio 9890 para o táxi, alterna Galeão, com 3 horas e 55 de autonomia, 3 a bordo, 03. Está formado, 3. Fez 305? Isso, prossegue à direita para estar formado. Quem me desviou? Chamaremos de volta, mano. 3. 8-1-0 até a saída do pátio 3 autorizado. Ok, até a saída do pátio 3, o Rio 9-8-1-0. Falando a autorização do pátio 2-0. Afirma, no pátio militar, acionamento aguardando cópia, o pastor 2-0. Acionamento, pátio militar, aguardando cópia. Rio 9-8-1-0 na escuta? 9-8-1-0 na escuta. Tem condições de ingressar à Índia, a aeronave da Gol puxa um pouquinho retaguarda, só o MCU puxa. Vamos chegar mais perto lá, mas a princípio eu acho que vai dar sim. Sim, a gente fala até o ponto de espera autorizado, quando lá de 1895 ajuste no 020. 021 agora, ponto de espera 1895. É, ajuste no 020. Ah, 020. Aquilo bravo até antes das 10. Aquilo bravo. 1-1-3-4 após o 67 da Rio, autorizado no 2, chama pro táxi. Eu posso ver da Rio, tá... É, 1-1-3-4. Rio 5972 após a aeronave da companhia Libra Retaguarda, tá autorizado puxando o pátio 3, aguardando o papel. Controle Salvador Federal 9973. 9973, suba e mantenha 360, saída Arbor. 9360 na saída Arbor, Federal 9973. Isso, obrigado. Vamos prosseguir a seu táxi, Lima Quilo Bravo? Confirme. O Lima Quilo Bravo pode prosseguir a táxi. Lima Quilo Bravo está autorizado, ingressar a Juliette, contornar os portões e chama novamente na Lima. O Azul 2774 ainda desviando à esquerda para o A210, solicita após desvio possibilidade de voar direto do destino ao Porto Seguro. Se coordenar com o centro. Ok, aguardando, obrigado. Então 3600, pista molhada, pouso autorizado, 190 graus, 049. Pouso autorizado na cabeceira 10, está 3600, se vai ficar atento à pista molhada. Torre Salvador, boa noite, Rio 9890, quanto se espera por lá? Rio 9890, continue, mantém quanto espera algumas instruções. Claro. Portugal 022, airborne 01120, decimal 8. 0829, Portugal 022. Manda leva, federal, obrigado. Afirmo. Lá, 6-2 correto, pronto, é, para o time. Lima, Quilo Bravo, Lima, Mike, na Quebec, mantém a posição, chame a torre 1895 para prosseguir até a Baeté. Lima, Mike, na Quebec, vai chamar 1895 para o cruzamento, Lima, Quilo Bravo. Pastor 2-0, pronto para cobre. Pronto a cobre, Pastor 2-0. Recife 190 autorizado via Golf 677. Decola da 190 curva à esquerda no perfil da Conde. Aciona 0266 no transponder e o controle 208. O 20 autorizado Recife 190 para Golf 677. Direita Conde. Aciona 0266. Controle 208. Correto, chame pronto para o tanque, seu Pastor 20. Por gentileza, eu poderia só confirmar o horário do pouso aqui em Salvador? Paulo Gol 1-2-1-1-3-4 para o táxi, 1-4-7 a bordo, 2 horas e 30, alterna Natal. 5-4-5. 3-5-2-5-4-5 na 3-3-0-5. 3-5-2-5. Paulo, tá 3600, livrou a pista. 3600, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3600. Mato 3-1 no Índia, no ponto de espera 295-1020, boa. Acionado quanto para o táxi, Pastor 20. Para o táxi, chame a torre 1895. Seria o horário do pouso aqui em Salvador? Aguarde, 28. 1-3-4. Azul 2774, autorizado direto, Porto Seguro. Direto, Porto Seguro, Azul 2774. Agradecendo o Chanel 6224. O Chanel 6224, desce inicialmente ao nível 1-70. 1-70. Federal 9973, chame centro Recife, 1-288, alterno 260. 288-260, chama Recife, Federal 9973, boa. Boa noite, Pastor 20 para o táxi, Pastor de Carlos. Pastor 20, até a interseção, o hotel está autorizado, reporte para ingresso na pista 1028. Até o hotel autorizado, reportará para ingresso na 1028. 1980, decolou 05, 1208, tem um bom voo. 208, obrigado. 1980, ainda na escuta? Quanto? 14 Salvador, boa noite, Rio 9890, passa 2000 na sua escuta. 19810, suba e mantenha o 400 na saída da El. Acende transponder 5010. Mudando então para 5010. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2713, informação WIS. Confirmo, bravo. 2713, contato radar 59 milhas nordeste de Salvador, vai na proa de Pelô e reporte para a descida. vou gravar o destino 273. O Rio 9890, o senhor cita a possibilidade de voar Leda? Obrigado, Leda. Obrigado, Leda, obrigado. Saindo no solo 06, direito no 21, decimal 9. 209. Gente do Rio 5972, após o gol iniciar a corrida, Lima 3. 1134, a colagem autorizada, vento carro. Autorizando a colagem, pressionando 0, gol no 1134. Nove restrito pelo centro, suba ao 380. Restrito ao 380, 9890. Passou 20 no alto. Passou 20. Ok, cruza a pista e prossiga via alfa, console 121 desse monóide. Autorizado o cruzamento, alfa 121. Fique atento ao sinalizador no pátio 3, agora posição modificada 4 Romeu. 4 Romeu, obrigado. Pato 665, Tanebra 125, decimal 5, Pascal 002. Recado 12545. Pato 2545, obrigado. Controle, boa noite, gol no 134, decolou na sua escuta, cruzando 1500 pés. 34, suba ao 350 na PUCA. Ok, vai ter que manter a proa 095 para evitar formações do gol no 134. Livre de desvios após voa Jambo. Livre de desvios após Jambo, gol no 134. Procede DAC, Alfa Juliet India, ponto espera da 10 e chama 1895. X-Ray, gol 1098. 098, chame torre, 1895. 1895, obrigado, boa noite. Decolou 1-0. 208. Controle, boa noite, ao Rio 5972, decolado. 5972, suba uma linha 360 na DAEL, acione código 5176. Bom 0-0, bom 0-9-8. Autoriza a Proje Daniel? Autorizado, Proje Leda. Leda, direita, obrigado. E o 9810, chame centro, 1251, alterno 3325. 251, alterno 3325, um bom final de semana aí, obrigado. Igualmente a toda a tripulação. Obrigado. Ana Platicemo, gol 1134. Passa. Passou 20.090. Escuta 274. E mantém. Após o prazo da curva final, a linha de montanha passou 20. 0.091 no bom voo. 201, obrigado. Uma boa noite, um bom final de semana. Comente. Azul 273, milhares de descida. Azul 273, autorizado descida para 4 mil pés, ajuste no 020. 4.273. Controle Salvador, boa noite, 03152, informação Alfa. Noite na 3152, aciona identificação, desce ao nível de voo 050, via chegada Mari. 050, via chegada Mari, 031. Zero 098 no solo 14, direita 121 decimal 9. Direita 121 decimal 9. Frequência 126 decimal 85, secundária 125 decimal 45, bom voo. 2685 e a secundária? 2545. Obrigado, Ana. Boa noite, 62, 1, 2, hoje, informação alta. Noite, eu chamo a 62, 1, 2, aciona identificação, desce ao nível de voo 060, via chegada Mari. 060, via Mari. Fizeram 06, 1208, como 1208, pastor. Boa noite. Salvador, boa noite, pastor 20. Boa noite, pastor 20. Contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 190 via Cega Conde. Acendendo para 190 Conde, pastor 20. Chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133-25, bom voo. 251-3325 para o Rio Seco 972, muito obrigado. Do 2713? Prossiga, senhor, 2713. Condições de voo a Duna interceptar por meios próprios, está presente? Afirmativo, Duna meios próprios. Positivo, Duna desce para 2000, ajuste no 020, reporta estabilizado na final do procedimento. 2000, reporta estabilizado no NLS 2713. Solo, boa noite, do 1868, para o nosso Alfa, pronto para a cópia Aracaju? 1868, boa noite, informação agora em curso a Bravo, ajuste no 020, Aracaju autorizado nível 230, decolagem pistão no 0, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5433. Antônio 230, roda 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Jamo, controle 1208, transição 5433. Boa noite, 68, correto, portão 1, não chame para um pushback, fundamento. Ah, boa noite, 68. Então, 3152, voo Duna, da presente, descendo sem restrição para 2000 pés, ajuste no 020. Gente, está voando Duna na presente, descendo 2 mil pés, ajuste no 0, 2 0, TAM 3, 1, 5, 2. Azul 27 no 3 está estabilizado no ILS visual. 27 no 3, estabilizado na final do procedimento, chama a torre, 118, decimal 9, 5, bom pouso. 1895, muito obrigado, bom trabalho. Torre de Salvador, muito boa noite, é o Azul 2713. Estabilizado em LS, visual com pista, frente boa na linha em cima. Estado 2713, pista molhada, vento 230 graus, 049, motorizado pouso. Motorizado pouso 2713. Azul 4221, informação Bravo, copia com fim de 360. Sim, se autorizado para confins via pêndulo 21, nível 360. Perfil de saída Arbor, transição Elefa, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5434, controle 120, decimal 8. Azul 4221 correto, portão 09 autorizado para inspecionamento, chama táxi. Trabalho do Salvador, passarela 2228, sempre tem informação Bravo, boa noite. Passarela 2228, boa noite, Bravo, confere, confins, corrigindo, Vitória da Conquista, autorizado, conforme rota do plano de voo, nível 180. Perfil de saída Arbor, transição Elefa, decolagem pista 10, curva direita após decolagem. Transponder 5427, controle 120, decimal 8. Autorizado os instrumentos para a Vitória da Conquista, nível 80, na subida Arbor Elefa, na pista 10. Decola com curva direita, controle de saída 20, decimal 8, código de transporte 5027, para passarela 2228. Passarela 2228, apenas confirmando o transponder 5427. No pátio 3, chame pronto o feedback acionamento. Corrigindo 5427, chamará para o feedback acionado. Passarela 2228, agradece. Autorizado, 3152. Afirmativo, autorizado para permanecer o ajuste no 020, reporte estabilizado na final, o 3152. Reportado na final estabilizado, tá? 3152. azul 2713, aos 2000, direito 21 desse lado. Azul 2713, boa noite, táxi Alfa, Kilo Pat 3, atento ao sinalizador, posição prevista 3, Lima. Alfa, Kilo Pat 3, 3, Lima, Mauro, 713, boa noite. Localizador, tá? 3152. 3152, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 1895, tá? 3152, boa. Sonar 6212, autorizado até 2000 pés. Ajuste 10020, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, descendo para 2000, 6212. Salvador, ao pastor 20. Prossiga 20. Poderia, por gentileza, tentar coordenar a proa do Rodopox 08 para o pastor 20? A gente, pastor 20, tentaremos a coordenação com Aracaju. Obrigado, meu amigo. Só na guarda. Torre Salvador, boa noite, né? 3152, final 4 milhas. 3142-21, 60, bota 1330, dona Mel, cena Ribeirão Preto. Azul 4221, táxi via Pati 1, táxi à Índia, até o ponto de espera pistão 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0, 19 agora, bom voo. Rádio Índia, no ponto espera da 10, 18, 9, 5, 19, 20. Obrigado, bom dia. Bom dia. Estabilizado, 6212. 6212, torre 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, boa noite, 6212. 8, solicito autorização para a cabine 3. 11170, boa noite, Bravo, confere, Campina Grande, autorizado via pêndulo 10. Até a posição Neuma, após direto Campina Grande. Nível 370. Perfil de saída Puca, transição Zipar, decolagem pista 10, curva à esquerda após decolagem. Transponder 5436, controle 120, decimal 8. Autorizado Campina Grande, nível 370, Piauí, Pesulu, 10, Neuma, descendo em Campina Grande. A cola da pistão no 0, com curva pela esquerda, na saída, pouca transição de par. Transponder 5436, controle Salvador, 120, decimal 8, voo 1979. Voo 1970, correto, portão 8, chame pronto, espere funcionamento. Porta pronto. Zona Salvador, boa noite, tem 3152, Bruna, se escuta. Então, 3152, boa noite, Cássia Alfa, Juliette, remota 12. Alfa, Juliette, remota 12, 3152. Repouso, Janeiro, 6212. Sou 20, mantendo o nível de voo 190, agora 2 minutos para a posição Conde. Serviço ABS está encerrado. Chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, bom voo. Pastor, 20, chama Aracaju, 1203, atualmente. Zona Lima, tem após o tráfego na curta. Do 908, autorizado a descida para 2 mil pés, o ajuste em Salvador 1020, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. 1020, descendo para 2 mil, reportaria estabilizado. Aos 3-4, direito 1219. Direito 1219, né? Boa noite, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista é 5 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5 Lima. Solo Salvador, é o 09-800 da Bravo, posição 3, solo operação da Alfa. Uno 098, ciente autorizado para Serra Bravo, Serra Golf, via pêndulo 10, nível 390. Perfil de saída PUCA, transição Zipar, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5440, frequência do controle 120, decimal 8. 120, via pêndulo 10. Nível 390, pouca transição de par. Decorda 10, curva esquerda, 5440, 120, decimal 8. Plano 098, correto, portão 03, chama o campo de funcionamento. Chama, né? Aqui, seguinte. Azul 421, 936, 120, decimal 8. 20, 8, bom dia. Salvador, Azul 4221, boa noite. Passa 1600, Árvore. Noite 4221, contato radar na decolagem. Sobe e mantém o nível de voo 360, via Seda Árvore. 360, via Árvore 4221. Azul 6908, está estabilizado em LS, visual. 08, completa final, chama torre 118, decimal 95, Mobouso. 1895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Azul 6908, final de 8 milhas, visual. Boa noite, 6908, avistado, pista molhada, vento 270 graus, 04 nós. O ajuste é 1019, tem pouso autorizado. 1019, pouso autorizado, Zé. Falou, Salvador, o passarinho 2328 para a puxa está acionado. Passarinho 2228, coordenando com a equipe de solo após parqueamento da aeronave da Avianca, causa autorizado, sanitário. Gente, passarinho 2228. Voltou 1170 no 28, pushback acionamento. Bruno 1170, autorizado, chama o táxi. Solo, passarinho 2. Após a aeronave, está ligado o pushback? Afirmo, agora sim, autorizado o pushback, chama o táxi, o 2228, a aeronave já partindo no 5000. O 28 da passarinho do Ciente. Solo, o gol 868, posição 1 no pushback finalmente. Totalmente pronto, gol 868. Afirmativo, Jurita. Autorizado, chama o táxi. Chama para o táxi, boa noite, 68, obrigado. Alterna Recife, 162 na borda. Voo 1170, táxi inicialmente foi até através do portal 612, aguardando para prosseguir. Através do 62, para táxi, eu passo a área do 2228, nacional com 49 criador, autonomia 3 horas, Alterna Salvador. Passagem 2228, prossegue o táxi seguindo a aeronave da Gol à frente, via Pátio 1 no táxi Índia até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 099, um bom voo. No 099, táxi Gol, ponto de espera torre 989. Para o táxi, o Gol 968 com 168, a borda do nome de 2 horas e 10, alternativa. Voo no 868, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 099, um bom voo. Gente, via Índia até o ponto de espera no zero, lá chama torre 1895, 1019 agora, voo no 868, obrigado, até já. Salo Salvador, 1908, Azul, boa noite, virou. Azul 6908, boa noite, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atentou o sinalizador, posição prevista 3, Romeu. Alfa Kilo, pátio 3, 3, Romeu é previsto. Com 70, por gentileza, siga a TR da Passaredo, prosseguindo o táxi na entrada do Pátio 3, como número 3, no ponto de espera torre 198 decimal 95, ajuste no 099, um bom voo. Gente, então, segue o Passaredo, no 170. Boa noite, boa noite, meu ódio, ponto perdão no zero, pronto. Oito, meia, oito. Afirmou. Autorizado, linha de colapso 10, vento 280 graus, 04 norte. Gente, linguagem, ponto zero, boa noite, meu ódio. Salvador, o passagem de 2322, aproxima-se do ponto de espera, pronto. Passareta após os dois, se a corrida ali mantém pista 10. Após a aeronave da Goni para a corrida de decolagem, ali mantém 990, passareta de 2228.